Marcelo Zaniolo. Eu sou a Marciele Zucchi. E eu sou o Diego Locou. E esse é o JPCcast número 14, ou 14. Qual é o certo? Tanto faz. É, o certo é 1 na frente e o 4 logo depois. Então tá bom. Então é o cast 1-4. Uma perguntinha, seu Diego, já que somos nós três aqui, eu, você e a Celic, né? Olha só quanto tempo sem gravar com ela. Pois é. Voltou o Twitter, voltou o Livrocast. Tá até respirando de novo. Então, voltei, depois de muito tempo, sem ser convidada para estar aqui, né? Então, tive esse convite e estou de volta. Sem ser convidada? Olha que mentira, o pessoal implorou para ela gravar no Twitter. Mas bem-vinda de volta, e aproveitando que nós três estamos aqui, o último cast que tu gravou foi o da Culpa das Estrelas, né? Foi. Não me lembro. Foi, eu tenho quase certeza que foi. É, Diego, tu chegou a ver o filme, cara, a adaptação do John Green, do A Culpa das Estrelas? Cara, pelo que eu ouvi falar, ele é praticamente idêntico ao livro, então vou esperar sair do cinema, talvez. É, então, eu e a série a gente viu o fim de semana agora, e eu acho que a gente pode aproveitar sem se estender muito aqui, né? Porque é só a introdução do programa. É, dá opinião, o que tu achou do filme, amor? Opa, o que tu achou do filme, Sally? Então, eu achei que foi uma boa adaptação, que realmente quem lê o livro consegue perceber até detalhes. Só que eu acho que isso acabou tirando a graça do filme pra quem já leu. Ele ficou óbvio demais pra quem já conhecia a história. E além disso, eu achei que muitas cenas estavam apenas cumprindo o protocolo. Uhum. Elas não tinham muito motivo pra estar ali, mas como tinha no livro, então eu acho que nesse sentido eles erraram um pouquinho a mão. Não sei se uma adaptação precisa ser tão fiel assim. O Diego, tu falou que tu não tem vontade de ver o filme, né? Se ele é tão igual assim, é isso? Exatamente. E o livro sempre é melhor do que o filme, né? Então, não tem a verdade universal, né? A verdade universal. Mas a questão é que eu gostei também, eu concordo contigo, né, Sally? A questão do ser tão parecido, de ter cenas que estão lá só pra dizer que foi fiel ao livro e tal, mas eu gostei, assim. E tem uma coisa que eu acho que só eu tive o prazer de ver, eu e o Andrei, que foi junto no cinema com a gente, que foi a cara da Sally no início do filme. Quer descrever ela, mano? Eu não tava olhando pra mim. Eu acho que ela não viu a cara dela, né? Cara, ela tava com um sorriso no rosto de felicidade por estar vendo o Goose e a Hazel, que foi incrível, assim. Eu realmente achei que a escolha dos atores foi muito boa mesmo. Quem leu o livro olhava e via, com certeza via os personagens que estavam no livro. Isso é um grande mérito do filme. É, eu assino embaixo, eu devo escrever, ainda não escrevi pra uma resenha pro Locotopia, o link na publicação desse cast deve estar aqui embaixo já, mas é isso, cara, se você gostou do livro, vá assistir o filme pra se curtir a história, né, que eu acho que não faz mal a ninguém, e se você não leu o livro, veja o filme, que vai dar quase do mesmo de ler o livro, é praticamente reler o livro, né, a experiência de ir no cinema, né, então essa é a minha opinião. Mas então, a introdução ficou um pouquinho longa, a gente ficou devendo isso naquele episódio do 39, no Livrocast 39, A Culpa das Estrelas, já demos nosso feedback aqui, o meu e da série, pelo menos se o Diego assistir depois ele fala, e vamos agora julgar livros pela capa. Julgando pela capa. Os assassinos do cartão postal. Os Goonies. Diego, aproveitando que passou o clima romântico da Semana dos Namorados, né, na publicação desse cast, pelo menos, eu vou dar um prazer, cara, pra você, fale do seu livro primeiro, julgue a capa, fale do que trata, a sinopse. Tô meio gay isso, Marcelo. Tô nem aí, cara. Dia dos Namorados, prazer e tal, vou te dar prazer, assim, cada um, né, mas vamos lá. Pra ti, cara, é o que eu posso fazer, é ceder essa cortesia. O livro que eu escolhi, Marcelo, para jogar pela capa foi Os Goonies, publicado pela Darkside, uhum. Que na verdade não é um, um filme que foi transformado em livro, né? Aí fazendo o caminho inverso do que a gente acabou de falar aí do A Culpa das Estrelas, que virou, era livro e virou filme, né? Interessante. Quando eu vi esse livro na internet, cara, eu imaginei que ele fosse um livro originalmente, que ele tivesse sido adaptado e agora o livro tivesse uma nova edição, alguma coisa assim, sabe? Não. Não sabia. Os Goonies foi criado pelo Spielberg, né? E o livro foi escrito pelo James Caan, depois do filme. E a capa dele, no caso dessa edição aqui que eu tô julgando, da Darkside, é uma capa dura, ela parece um couro, assim, bem bacana. Uhum. E tem uma caveira na frente. Então é um couro escuro com uma caveira. E tem um hot stamp ali na parte do criado pelo Steven Spielberg e tal. E no nome da editora, que é, assim, bem chamativo. Assim, hot stamp dourado, bem bacana. É uma capa meio gasta também, né? Ela tem cara de capa de couro gasta, assim, mas é uma capa dura normal. Aham. Uhum. Né? Pô, bem bonita a capa, cara. Bem chamativa. Essa edição ainda vem com um mapa, que é o mapa da Astoria. Uma pergunta, esse mapa ele vem dentro do livro ou é tipo um pôster, alguma coisa assim? É tipo um pôster. Tá. É, então tem um mar de Zura aqui, tem várias coisas que tem na história. Uhum. E do outro lado tem uma caveira gigante, assim, então você pode escolher se quer ficar com o mapa na parede ou ficar com a caveira. O Diego quer a caveira. Eu pretendo emoldurar e colocar a caveira. É, imaginei. A caveira da capa, ela não tem a mandíbula, né? Não. Ela é só a parte de cima da arcada dentária aqui e tal. Isso, a caveira do pôster é a caveira inteira. Ainda falando sobre a caveira na capa do livro, eu não sei se de propósito, mas a caveira simboliza que somos todos iguais por debaixo de qualquer diferença de cor de pele, cor do cabelo, cor do olho. No final, somos todos feitos de carne e osso, né? Tu falou isso, acho, naquele livro cast do On the Road, né? Da caveira? Falei sobre isso. É, então. Bacana, bacana. Uma perguntinha antes de falar da sinopse, Diego. É, Célio, o que tu acha da capa? Tu chegou a ver o filme? Tu lembra de alguma coisa? Não, eu não vi o filme. Achei a capa muito interessante. Eu adoro quando utilizam esse tipo de efeito pra dar uma sensação de livro antigo. Acho que fica muito legal. E com certeza eu leria com essa capa. Nem precisou da sinopse, então ponto pra mim. Nada, cara. Vamos lá, fale a sinopse pra até pra Célio saber. E quem não conhece o filme, né? Eu que não lembro, é saber do que trata Os Goonies. Então a sinopse começa com uma frase em inglês que diz o seguinte: Never say die, né? Nunca diga morra. Tradução simultânea, Diego Locou. Continua da seguinte forma: Os Goonies, na verdade, é um filme sobre amizade, sobre manter-se unido. O sonho de toda criança é poder estar no controle de seu próprio destino, ainda que apenas por um sábado à tarde. Não seria incrível nunca perdermos esse sonho? A verdadeira magia dessa história está sobretudo naquilo que eles se tornaram uns para os outros, de uma maneira muito especial. É uma sinopse breve, né, que fala sobre amizade e sobre um sonho de ter o controle de, sei lá, de tudo, num dia qualquer. Cara, o filme fala disso, né, de amizade, aventura e tal. É um filme típico de Sessão da Tarde, ao menos foi lá que eu lembro de ter visto ele. Que eu lembro, eu vi na Sessão da Tarde também, Marcelo. A Sally não viu, era muito nova. Não é do meu tempo. É, não é do teu tempo, né, eu e o Diego somos mais velhos. Cara, assim, ó, o que eu lembro desse filme é de uma cena num lago, um barco pirata, assim, e o... Que não é a Lagoa Azul. É, não é a Lagoa Azul. E o Slot, né? Isso, o Slot, que é o abre aspas, monstro, né, fecha aspas. É, o abre aspas, ogro, fecha aspas, correntado, se não me engano. Cara, eu lembro muito pouco dessa história, cara. Bom, é um clássico do cinema, né, não é à toa que foi o Spielberg que fez e tal, mas a sinopse eu achei muito breve pro que o livro representa, né, pelo menos nessa edição especial. Até talvez por ser uma edição especial, seja mais pra um público que já conhece, né, então talvez ela não precisasse ser tão explicativa. Então, isso que eu ia perguntar agora. Mas achei, assim, pra quem conhece a história, já é fã, é o suficiente. E a capa dele vende muito bem, assim, por mais que a pessoa nunca tenha visto o filme, talvez ela compre só pelo fato de ter um... Não pelo fato de ter uma capa bonita, mas ela chama atenção, né? Ela chama atenção e vende bem o livro. É, a pergunta que fica é assim, lógico, quem curte o filme e é fã dos Goonies, uma galera que tem nostalgia pelo filme e tal, eu não compartilho disso, como eu falei, não lembro de quase nada do filme, mas, por exemplo, no caso da Sally, que nunca viu o filme, a sinopse te convence a ler ou não? Olha, eu achei a capa melhor que a sinopse. É, exatamente, assim, eu achei meio breve, assim, meio vago. É, eu que, como eu falei, repito, eu já vi o filme, mas não lembro, a sinopse não me fez lembrar de nada, assim, a não ser da amizade, que eu sei que é o tema preponderante da história, assim. Ah, esqueci de um ponto aqui na sinopse. Ela começa com abre aspas, fecha aspas, uhum. E logo abaixo tá escrito Steven Spielberg, então acho que dá alguma credibilidade. Com certeza. Quem é o Steven Spielberg, né? Desculpa a ignorância, mas ficou uma dúvida aqui. O universo em que se passa a história é o mesmo que o nosso, digamos assim? Sim, sim, acho que sim. Ele é um pouco mais mágico, assim, que eu lembro de piratas e tal, até do próprio Slot, né? Mas acho que é o nosso mesmo, nada de magia. É, mas é o mesmo universo, é, certo? O Diego pode dizer melhor, eu acho. Cara, então, faz tempo que eu vi o filme também, eu não lembro direito. Mas pelo que eu vi, assim, como ele já traz um mapa aqui, que eu posso olhar no mapa, eu sei que esse lugar não existe, né? A história. É, ok, mas é tipo, são crianças normais, nenhuma tem superpoder, não tem super-heróis, nada, né? Ai, Marcelo já acha que é Percy Jackson, né? Não, cara, eu digo assim, eu digo que fora o monstro, que é um cara que, na verdade, tipo, me parece que é só um cara feio pra cacete, né? Uhum. Assim, eu acredito que seja planeta Terra. Realmente não lembro. Você que é ouvinte pode dizer melhor. Com certeza. Tem, deve ter fã que deve estar brabo por a gente saber tão pouco desse livro, né? Mas eu tô jogando pela capa, não tô jogando pela história, né? Então, acho que é válido. Mas a questão ali de ser o mundo real que eu mencionei, eu acho assim, as crianças têm muito mais imaginação do que nós, adultos, adolescentes, né? Então, eu acho que, de repente, a gente pode interpretar piratas, slots, essa aventura como uma parte imaginativa, talvez, sabe? Do mundo real, assim, então... Legal. Aqui no Scooby, cara, esse livro é bem novo, né? A capa do Scooby é diferente da que tu julgou, Diego. Mas, enfim... É, porque, na verdade, se tu dá uma olhada ali, tem várias edições. É verdade. É, ali, um pouquinho mais abaixo, um canto direito, no Relacionados, tem as edições, né? Tem 6 edições, isso mesmo. Aqui tá dizendo que foram 519 pessoas que julgaram, e o livro tá com uma nota de 0 a 5, né? De 1 a 5, na verdade, de 4.3. Então, uma nota bem alta, né? Colocando de 0 a 10, tá como 8.6, então... Uhum. Conseguiu, na minha época, era MB no colégio, muito bom. Não sei como é que era de vocês. Olha, a minha era de 0 a 10 mesmo. O meu era I de inconsistente. Incompetente, né? Aí era R de regular, B de bom, M de muito bom e E de excelente. Mas enfim, ô Diego, o que tu espera da leitura desse livro, cara? Eu espero começar e terminar o livro. É bom. Já é um bom começo, né? Sem mais, né? Sem mais. Exatamente. Mas então vamos lá julgar o meu livro pela capa. Nossa, Marcelo, tu terminou de escrever teu livro já? Não, Não, a minha escolha, Diego. Ah, bom. Eu já ia falar assim, pô, nem passou pra dar uma lida, nada. Quem me dera, cara, quem me dera. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Então, voltando à programação natural, normal do JPCcast, né? As escolhas de livro que o Marcelo costuma fazer, ou que eu sou conhecido por fazer, ao menos. Meu livro de hoje, ele não é ficção científica, ele não é nada diferente do habitual. É um livro que eu imagino ser policial, pelo título dele. O livro se chama Os Assassinos do Cartão Postal. Ele foi escrito pelo James Patterson, ou Patterson, não sei como se fala. E, cara, a capa é bem simples e eu achei bonita, assim. Passa uma questão de nostalgia, de... Lembra até um pouco a capa da Sombra do Vento, por alguns elementos na capa. Tem um casal de costas, de sobretudo, né, caminhando direção oposta à capa do livro, entrando na capa do livro. Tem um poste, né, aqueles postes bem bonitos de, que, como eu falei, tem na capa da Sombra do Vento também. Sombra do Vento não é um casal. Não, mas tem o poste ali, né, uhum. Que sempre que tem um poste me faz lembrar do Zafão, então, enfim. É, o Marcelo sempre quando anda na rua, ele lembra do Zafão. Inclusive, tem uma praça no fundo, eu acho, não sei se ele atrasa uma doca, alguma coisa assim, mas tem também um clima meio de neblina, um suspense, um mistério, assim, sabe? Até de repente... Posso falar, Marcelo? Pode, claro. Pelo que eu tô vendo aqui, é um pier. Logo à frente deles é água, né? Pode ser, pode ser. Eu ia falar que parece um porto. É, eu falei uma doca, né? Alguma coisa assim, mas enfim. Tem também um carimbo de correios, né? Porque o nome do livro é Os Assassinos do Cartão Postal, que também já mescla com essa ideia meio de névoa, de neblina que tem na capa e, eu não sei, vocês pegariam um livro desse pra ler, não? Eu pegaria. Com certeza, muito atraente a capa. O nome também é bem apelativo, assim, instigante. A própria fonte do nome é bem bonita também, né? Enfim, tá legal, assim. O conceito da capa tá muito bonito, não, ao meu ver. E é um livro da editora Arqueiro. Tu leria, Diego? Boa pergunta, Marcelo. Assim, não é do meu costume olhar pra capas com foto. Não me agrada muito a ideia de ter uma foto na capa em vez de uma ilustração ou alguma outra manifestação artística bacana. Sei lá. E, assim, são assassinos e é um casal? Não sei, cara. Não me chama muita atenção. Assim, eu não gosto de capa quando tem o rosto dos protagonistas, sabe? Eu fico lendo com a cara da capa, não gosto disso. Isso, faz tu diminuir um pouco a tua imaginação quando é foto. Mas não é o caso, porque eles são de costas, eu não consigo ver, não sei a cor do cabelo. E quando eu vi eles na capa, eu achei que eles não fossem os assassinos, cara. Será que eles são um casal? Marcelo, não sei se tu lembra que na livraria, quando a gente se deparou com esse livro na primeira vez, a gente leu o nome e, putz, olha só, tem spoiler já na capa. Porque na sinopse, sei lá, eu até poderia pensar que era um assassino, mas são os assassinos. E agora que o Diego Locou falou do casal, talvez sejam os dois, entendeu? Mas também se não for, seria interessante também. Mas se for, putz, é um baita spoiler na capa do livro. Cara, olha que eu não lembro disso, mas realmente, pensando agora, faz sentido. E tem uma frase que eu não disse na capa, que eu acho que é importante também. Em cima do nome do autor, né, do James Patterson, tá escrito o seguinte: o autor autor de suspense mais vendido no mundo. Então... significa que ele é o cara que mais se vendeu, né? Mais vendido. Tipo... escreveu o que pediu pra escrever, né? Tô escrevendo que tô me pagando pra escrever. Exatamente. É, a sinopse do livro é a seguinte. Uma viagem para conhecer as mais belas cidades da Europa é o sonho de qualquer pessoa, inclusive o meu. Porém, o detetive da NYPD, Jacob Cannon, não está interessado nos pontos turísticos. Após receber a notícia do brutal assassinato de sua filha e namorado, mortos em Roma, Cannon viaja para o velho continente para tentar juntar pistas sobre o crime que mudou sua vida. E a onda de assassinatos está só começando. Jovens casais são encontrados mortos em Paris, Copenhague, Frankfurt e Estocolmo. Os crimes parecem não estar conectados, com a exceção de um cartão postal enviado para o jornal local da cidade de cada nova vítima. Quando o repórter sueco Desi Larsson recebe um postal, Cannon junta forças com o jornalista e partem para o novo destino para tentar capturar o serial killer. Então, respondendo, eu acho que a capa, na verdade, faz referência aos casais mortos e não aos assassinos. No fim da sinopse diz a caça ao serial killer. Então, na sinopse, faz referência a um vilão. Uhum. E na capa, a mais de um, né, no caso. É, bem estranho, mas também pode ser a relação, como eu falei ali, aos jovens casais são assassinados e tal, né. O Diego, eu sei que ele pegou um detalhe na sinopse que talvez a série não tenha pego. Desi Larsson te faz pensar em quê, Diego? Stieg Larsson. É, exatamente. O autor da trilogia Millennium, né? É, exatamente. Gostaram da sinopse? Deu mais interesse? É, a sinopse me vende melhor o livro do que a capa. É o contrário do caso anterior. Cara, eu gosto porque quem não gosta de viajar, né? E a questão do cartão postal, a questão de ser um assassino, ter um serial killer, ter investigação, é um livro que eu gosto muito de ler, assim. Não tenho pretensão de encontrar aqui um prêmio Nobel da literatura, ou Nobel, não sei como se fala, desculpem, mas é um livro, assim, que eu tenho certeza que vou encontrar um pouco de diversão, sabe? Afinal, quem não gosta de serial killer, gente morta, esquartejada, mistérios, sangue? Eu acho que as vítimas não gostam. Vítimas inocentes. Inocente, sabe nada. Enfim. Bom, Marcelo, no Scooby, ele tá com 110 avaliações e a nota é 4.1, também é uma nota bem bacana. É legal, cara, assim, eu não tenho pretensão, como eu falei, que esse livro seja um clássico, assim, sabe? Eu só espero uma trama bem criada, eu espero que o assassino realmente seja inteligente, sabe? Que esse enigma não seja algo fácil de descobrir, assim. Eu não sei, por ter detetive e ter policiais envolvidos, aquele Cannon, né? No caso, é o personagem ao qual eu tô me referindo. Eu imagino que tem alguma coisa a la Sherlock Holmes, assim, sabe? Deduções legais, pistas, enfim, como a sinopse promete, né? Eu espero acima de tudo isso. E, bom, pra gente não ficar se repetindo aqui, né? Já que a sinopse, ela não tem muito elementos pra gente poder debater em cima, a não ser esse enigma, a capa e o cartão postal, né? Do serial killer. Eu queria agradecer a Célia, né, novamente ao Livrocast. Muito obrigado por ter voltado. Muito obrigado por ter topado gravar com a gente hoje. Obrigada pelo convite, Celo. E é isso aí. Estamos às ordens. De volta à internet. Quer dar teus links? Pro pessoal voltar a te seguir? Pro pessoal voltar a te acompanhar? Sim. Faça o teu jabá, então, por favor. Sigam minha nova conta no Twitter, _Zuki. E é isso aí. E o Relicário, não vai falar dele? Ah, o Relicário eu só escrevo quando os planetas se alinham. Mas se vocês visitarem lá, tem bastante coisa bacana. Então, resenha sobre histórias de músicas e é isso. É, então, relicariomusical.blog.br, isso? Isso. Link aqui embaixo na postagem, um site em que a série fala, ou falava, ou falará, quando os planetas se alinharem, sobre as histórias por detrás das músicas. Bem bacana, cara. E o Diego falou aquela vez, né, um layout bem bonito. Um layout bem bonito, né? Então, dito isso, muito obrigado de novo. Diego, vamos lá ler comentários e fazer o sorteio, né, do último Livrocast e dizer quais ouvintes ganharam o exemplar de Morte em Dezembro. Ok? Ok. Ok. Então vamos sortear os dois exemplares do livro Morte em Dezembro, do autor catarinense Ivair Antônio Gomes. Opa, será que eu vou ganhar dessa vez? Não. A gente infelizmente não pode ganhar, né? Ah. Ô Diego, aproveita aí, cara, e me diz, como é que eram as regras? Bom, primeiro vamos então ao resultado do Twitter, que as regras consistiam em seguir o Livrocast no Twitter, @Livrocast. Isso. E twittar o texto que estava no botão lá no post. Exatamente. Posso começar o sorteio então? Pode rodar a roda da felicidade. Não, mudou a vinheta, cara. Mudou a vinheta? Nossa, mudou. Mudou a vinheta. Agora é, vamos rufar os tambores. Vamos rufar os tambores, então. E o vencedor, Diego Locou, é o Luiz Ricardo. Ó, oh, parabéns, Luiz Ricardo, que a arroba dele é Ricardo_Luiz. Com três S. Com três S, exatamente. Isso. Converso com vezes pelo Twitter, cara, bem bacana. Fico feliz que tenhas ganho, cara. Em breve vamos mandar uma DM para o senhor vai responder com o seu endereço, pode ser? Tem que ser, né? Bom, agora a gente espera ele responder, né? É, não tem opção, não tem opção. Mas parabéns, Luiz, e a gente espera que você goste da leitura. Exatamente. Diego, pronto para a segunda parte do sorteio? A segunda parte do sorteio consistia em ser fã do Livrocast no Facebook. Exatamente. Compartilhar publicamente a imagem do sorteio. Sim. E clicar em quero participar na aba promoções lá no sorteio do livro. Na página do Livrocast, né? Isso. E aí, Diego, quem foi que ganhou? Posso rufar os tambores? Pode dar uma rufada nos tambores aí, Marcelo. Então, vamos rufar os tambores. Bom, Marcelo, e quem ganhou no Facebook foi a Rita Chirito. Rita Chirito. Que compartilhou publicamente, é fã e clicou em quero participar. De onde que ela é, Diego? A Rita Chirito é de Maringá, no Paraná. Já que tá no Facebook, a gente consegue ver isso, né? Então, Rita, parabéns também pelo seu livro, obrigado por ter participado e a gente espera que você goste da leitura. Como você deve ser avisado no Facebook em breve, né? Vou mandar um e-mail pra você, vou conversar por chat com você através da fanpage do Livrocast. A gente espera que você responda também com seu endereço para envio do livro. Lembrando, né, que o livro deve seguir autografado pelo autor. Oh. É, o Ivair é o cara. Fiquei com inveja agora. O Diego nunca leu, né? Eu não li ainda. É, eu vou falar com o Ivair, Diego. Vamos, deixa eu conversar com o Ivair, pode ser? Tá bom, então. De repente a gente dá um livro também. Então é isso aí, né, gente? Boas leituras, obrigado por todo mundo que participou. Quem não ganhou, continue participando, que a gente nunca sabe qual será a próxima vez ou o próximo vencedor, né? E, Diego, vamos agora, então, para a leitura de e-mails e de comentários do Livrocast. One baby to another says I'm lucky to meet you. Se o ouvinte quiser mandar um recado pra gente ou conversar com a gente aqui do Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem um recado na parte de comentários ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que o Locotopia se escreve com a letra K e de deixar nome, idade, cidade e profissão. Além disso, você que está nos ouvindo também pode e deve nos seguir no @livrocast e no @locotopia lá no Twitter e curtir as fanpages facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. E se você estiver nos ouvindo através do iTunes, ajude o Livrocast a crescer dando 5 estrelinhas pra gente. E faça também uma resenha para que mais gente se motive a conhecer o Livrocast. E se você usa o sistema operacional Android, baixe e ouça a gente através do aplicativo Pod Store. O Livrocast indica o Pod Store. E se você quiser levar um pedaço do Locotopia ou do Livrocast pra casa, basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar ali em loja no menu. Vários modelos, estampas bonitas e criativas, material de qualidade, enfim, tudo que você já sabe. Seu Diego Locou, chegando enfim na parte de comentários, na leitura de e-mails, de feedback dos ouvintes, o senhor se lembra do livro Corporate Zombies? É um com a capa que parece um HQ? Isso, que a gente jogou no JPCcast 13, que tu e o Rodrigo zoaram, que falaram que o teu era o primeiro exemplar vendido no Brasil. Lembra disso? Ah, pois então. Então, cara, olha que curioso, né? O Rodrigo comentou isso no episódio e realmente aconteceu. O Livrocast chegou nos ouvidos, né, do Vitor Sardinha e do André, que são os autores do livro, né? E eles comentaram. Na verdade, o Vitor, né, que é um dos autores, comentou no episódio com a gente. Então, né, vamos lá, ele ouviu a gente, vamos ver o que ele disse a respeito do episódio. Gostei muito da análise. Meu pai e minha mãe compraram o livro. Eu acho que tu comentou na gravação que ele tinha dado um livro pros pais, né, Diego? Alguma coisa assim. Não, não fui eu não, O Rodrigo? Foi o Rodrigo que fez. Que é esse da culpa, né? Bonito. Daí ele continua. Valeu por divulgarem o livro, Marcelo e Diego. Bem divertido o papo. Para mais informações, acessem www.corporatezumbis.com.br. Que é bem bacana, já acessei o site também e vale a pena. Bem bacana, né, cara? Saíram na Veja e tudo mais. Uhum. Mas que bom que o Vitor gostou, né? Ele falou também depois que o André gostou do episódio, riu bastante e tal. Fico feliz que tenham levado na esportiva, né? As brincadeiras ali que a gente tá jogando pela capa, a gente não leu o livro ainda. O Diego, não sei se acabou de ler já ou não. Isso você saberá em breve. Ah, então tá, em breve eu saberei. Em breve, quando eu atualizar o meu Scooby. Ah, então. Vou ficar de olho. Mas então, que bom que tu gostou, Vitor. E a gente fica feliz em divulgar autores novos e que talvez não tenham tanto espaço quanto autores de fora do Brasil, né? Então, bacana, cara. Espero que você continue nos ouvindo. E ainda falando sobre o JPC Cast 13, o Jardel Maximiliano, 29 anos, psicólogo e escritor do... Marcelo, toda vez que ele comentar, ele vai botar que ele é o escritor do Manual Prática do Canal Análise Mental. Vai, tipo, vai. Então, quer dizer que todo podcast que a gente fala de comentário, a gente vai fazer um jabá do livro dele. É, do site dele, é um blog, acho, na verdade, que tá aqui embaixo na postagem. De Lavras, Minas Gerais. Isso. Deixou o seguinte comentário. Saudações, caros podcasters. Gostei bastante dos livros que escolheram para avaliar. Sou fã de zumbis ao ponto de ter coleção de filmes envolvendo o tema e ter lido vários livros sobre o tema. A capa do livro Ex-Heróis me agradou bem mais justamente por trazer a questão de heróis e zumbis. Mesmo eu tendo um medo tremendo, essa mistura vai ser boa. Já li a série em quadrinhos Marvel Zumbis e foi interessante ver como ficou o universo zumbificado, mesmo sendo bem galhofão. Já o Corporate Zombies me deixaria meio chateado, pois a capa apresenta ser voltado mais para o universo zumbi do que um manual de sobrevivência nas corporações em si. Mas depois de ouvir a sinopse, acabei gostando do que ele tratava. Vale uma leitura, mas a capa não ajudou muito. No mais, ficam os agradecimentos e elogios por mais um cast de qualidade bem editado. Abraço e boa leitura. Engraçado que o último JPC Cast a gente pegou dois livros de zumbi, né? E que bom que pelo menos um dos nossos ouvintes, ou um dos que comenta sempre aqui, gosta do tema e gostou dos livros. Então, se por acaso, Jardel, você vier a ler um dos dois livros, depois manda pra gente um comentário, uma opinião sua também, que a gente tem curiosidade também de saber o que vocês acham das leituras, né? Não só das capas. Bom, um cara que escreve um manual prático de canalha sentimental não gostar do livro de manual de sobrevivência, não sei, né, cara? Fica meio estranho, né? Bem, bem. O Diego e sua percepção. Muito bom, muito bom. Mas, Jardel, mais uma vez, cara, obrigado por comentar. Que bom que tu continua gostando da qualidade do episódio. Espero que ela melhore e que você continue aparecendo por aqui. Abraço pra ti também, cara, e boas leituras. Outro que comentou no JPC Cast 13, né, também no Ex-Heróis e Corporate Zumbis, foi o Douglas Amâncio, 23 anos, analista de sistemas, Rio de Janeiro, capital. Olá, amigos, mais um cast excelente. Muito embora eu deva admitir que passo os dois livros, zumbis é uma das duas fobias que tenho na vida. Apesar disso, o livro do Marcelo pareceu bem mais interessante. O crossover entre super-heróis e zumbis, pra mim, é inédito. Nunca ouvi falar de nada parecido ou obra semelhante. Tem um livro chamado O Guia de Sobrevivência a Zumbis, que eu quero ler pra estar preparado caso ocorra o apocalipse do gênero. Novamente, parabéns pelo cast e continue nesse caminho. Os JPCs estão sensacionais. É coincidência, né? Um ouvinte gosta do tema e outro tem fobia, Diego. O que tu pode falar pro Douglas Amâncio aí sobre zumbis? Compre um livro de sobrevivência. Inclusive, eu vi ele também na livraria esses dias. Quase levei. E existe também o protocolo Blue Hand, né? Lá da Red Books. A versão... Acho que é a segunda edição. É, que... Que é sobre zumbis, que parece bem interessante também. É, se tem medo, tem mais é que ler logo, né, cara? Exatamente. E eu ia até perguntar se o guia da sobrevivência a zumbis que ele mencionou se é da Netbooks ou não, mas... Não, esse não. Que bom que tu sou na dúvida, então. Mas enfim, Douglas, espero que tenhas gostado mais dos livros desse episódio, então, do que do passado, e de todo modo, obrigado por comentar e por deixar a sua opinião. Bom, Marcelo, já sobre o livro Cast 43, O Vingador, a Renata, 25 anos, professora de Betim, Minas Gerais, diz o seguinte. Olá, meninos, tudo bem? Tudo. Tudo bem, é. Quase tudo. Quase tudo. O Diego continua doente, né, mas... Não, é que tudo, cara, tudo é muita coisa. 100% é difícil estar, né? É muito raro. É, mas o que não tá, a gente tá correndo atrás. Exatamente. Continuando. Obrigado por perguntar, né? Não conheço muito sobre as obras do Forsythe. Li apenas O Dia do Chacal. Mas agora fiquei muito animado em conhecer o Vingador. Um dos pontos fortes do autor, creio que seja mesmo o seu conhecimento em geopolítica, o que deixa sua obra bem interessante e prende o leitor. Ao menos foi assim comigo. Mais uma vez, parabéns pelo cast. Abraços. Bom, eu não gostaria muito de ficar preso, não, mas tudo bem. Preso? Como assim? Ai, meu Deus, que o livro prendeu ela. É, de repente ela leu na penitenciária. Tô brincando. Cara, eu tenho um péssimo hábito de tentar consertar tuas piadas sem graça. E nunca dá certo, mas enfim. A Renata, Diego, não sei se estás acompanhando os comentários do site, ela descobriu a gente há pouco tempo, cara, umas duas, três semanas, eu acho, mais ou menos por aí. E ela tem comentado e ouvido vários episódios, cara, os antigos, os mais recentes, sabe? Ela mandou um e-mail pra gente lá no livrocast@locotopia.com.br, dando feedback bem detalhado, algumas críticas, sugestões e tal. Muito bacana, cara. E Renata, assim, que bom que tu conhece o autor Forsythe. Eu espero que tu conheça outros autores que tu nunca leu nada, pra de repente dar uma chance, né? E a gente só tem a agradecer o contato e teu carinho. Espero que a gente continue te tendo como ouvinte por um bom tempo também. Exatamente. Tudo isso aí que ele falou e mais ruim. Em dobro, né? Mas de verdade, obrigado, e eu concordo contigo sobre Forsythe. E O Dia do Chacal é um livro que eu quero muito ler. Ainda falando do Livrocast 43, O Vingador, o Felipe L, de 27 anos, programador e podcaster no Os Inúteis. Olha só, podcast novo, eu ouvi o piloto deles, é muito bacana, link aqui embaixo na postagem. São meio inúteis, né? É um podcast meio inútil, mas... Enfim, o nome do podcast dos caras é Inúteis. Se eles reclamarem que eu reclamei do nome, pelo amor de Deus, né? Eu não reclamei do nome, eu só fiz um comentário sobre o nome. Não, assim, sim, eu tô... tô brincando, mas é bem bacana. Tô julgando pela capa, Marcelo. Pelo nome, né? Tô julgando pelo nome. JPN. Mas aqui embaixo na postagem tem o link do site deles, depois quem quiser conhecer, conheça, que é bacana. Então o Felipe, ele escreveu o seguinte comentário: Livrocast bem maneiro sobre o Vingador, hein? É impressão minha ou o livro lembra Os Homens que Não Amavam as Mulheres? Estou quase deixando de lado o livro de contos de Stephen King que estou lendo pra tentar este do Forsythe. Pareceu bom demais. Obrigado pela dica e episódio. E aí, Diego, tu que também gosta bastante de Stieg Larsson, o Vingador lembra Os Homens que Não Amavam as Mulheres? Lembra a trilogia Millennium? Então, como eu falei bem no começo, eu acho que ele é um pouquinho mais arrastado no início. Depois ele pega ritmo. Uhum. Já o Stieg Larsson já começa acelerado. Cara, eu respondi esse comentário pra ele, né? E eu não sabia, assim, porque realmente é uma pergunta muito boa, cara. Os dois têm um fundo geopolítico bem grande, assim, né? Uhum. É bem bacana isso. Eu acho que Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ele tem um pouco maior de foco nos personagens. Assim, os personagens são mais importantes, sabe? Sim, e é uma coisa mais próxima do nosso cotidiano. É uma coisa que pode acontecer com... Não que o do Forsythe não poderia acontecer com um amigo nosso, por exemplo. Mas o do Stieg Larsson poderia acontecer. Sim. É algo mais pra pessoas normais. Que a gente domina mais, né? O site mais pessoas especiais, digamos, sei lá, de alto calão. E eu penso assim também, tipo, no Vingador, pelo menos, né, analisando só essa obra, os personagens têm sua história inteira, apresenta início, meio, fim de alguns que morrem e tal, né? Mas os personagens vêm e vão, assim, sabe? Não tem aquela importância do início ao fim da série, sabe? Eu não sei, mas realmente é uma pergunta muito boa, cara. Eu acho que devia... Até no começo do livro, até uma página 100 mais ou menos, tava meio perdido ainda. Uhum. Ele vai no personagem, volta no outro, e como conta a história de um e vai e volta no tempo. É muita coisa, né? Tu não acompanha um do início ao fim, só o Vingador, no caso, né? O Dexter. Ele fica linear só depois da página 200, né? Enfim, mas é uma pergunta muito boa, cara. E Felipe, eu acho que tu deve ler agora, depois de Stephen King, não sei, mas se tu gosta do Stieg Larsson, eu acho que dá pra tentar o Vingador sem medo de errar, assim. É um livro que, enfim, eu gosto bastante, né? Obrigado também pelo seu comentário e volte mais vezes. E quem também comentou no Livrocast 43, O Vingador, foi o Anderson M. Silva. Não sei o que é o M, mas tudo bem, tá ali, M. É Messias. Ah, o Anderson Messias. Esse mesmo, o próprio. 25 anos, consultor de vendas do Gummersbach. É, ele me explicou no Facebook como é que fala isso, cara. É quase como se escreve, deixa eu tentar, vamos lá, atenção, Gummersbach. Alguma coisa assim, enfim, tentei. Olá, Marcelo e Diego. Maravilha de cast, meus caros. Mas admito que sou pouco conhecedor de livros de investigação, espionagem, etc. Acho que as histórias normalmente são detalhadas demais. Eu gosto mais de histórias rápidas, sem muita enrolação. Mas também acredito que é importante que eu leia mais livros da categoria, para que eu venha ter um conceito mais formado sobre essa questão. Em relação ao livro O Vingador, talvez eu leia, pois achei muito interessante. E o fato do autor ter 70 milhões de exemplares vendidos é um ponto muito positivo para apostar nele. Quem sabe posso mudar minha opinião a respeito. Grande abraço. Cara, bacana essa tua visão de conhecer novos gêneros, né? Assim, se tu não gosta, já tentou, eu acho que não vale a pena repetir, que daí será da murro em ponta de faca, né? Mas se não conhece, cara, tenta o Forsythe, como a gente falou. Forsythe, o Ken Follett e o Tom Clancy são autores aí de entrada, são referências no ramo, né? Então, se tu gostou da sinopse do Vingador, eu acho que deve tentar. Se tu não gostou da sinopse, procura outra coisa ou leia coisas que você goste, né, cara? A gente tem que saber os nossos gostos pessoais e investir neles, né? Mas obrigado pelo seu comentário, cara, é realmente legal esse teu modo de ver literatura. Bom, se tu acha que deve dar uma forçada, dá uma Forsythe, né? Depois dessa, cara, vou parar de ler pra ir pra casa. Depois de ir pra casa. Até o Diego achou a piada dele ruim, cara. Olha que fase. Muito bom, muito bom. Um último comentário, Diego, também sobre o Vingador, sobre o Livrocast 43, né, que chegou agora há pouco na nossa caixa de e-mails, olha só, pegou a rebarba aí da leitura de comentários, foi do Felipe Massal, 26 anos, consultor para pagar as contas e pretenso podcaster, Mogi das Cruzes. Pretenso podcaster, ele quer montar um podcast de literatura, em breve teremos companhia também, Diego. Escreve o seguinte: olá, caros loconianos, criatividade, hein, começou bem. Terminei hoje de ouvir todos os episódios lançados no site, todos em caixa alta, né, estou no aguardo dos próximos. Pude notar a crescente evolução da qualidade na minha lista de livros para ler e na minha certeza de que necessito de mais tempo para fazer tudo que eu quero. Bem-vindo ao clube. No mais, deixo elogio ao excelente episódio e vou correr atrás do livro O Vingador, que me pareceu bastante interessante. Abraços. Diego, o que a gente faz com o ouvinte que ouviu todos os episódios? Eu dou meus cumprimentos. Cara, eu vou pôr palmas aqui na edição, porque olha... Ok. Não que seja ruim, tá? Mas, cara, bacana. Ainda mais que ele faz pouco tempo que ele tá ouvindo. Então quer dizer que ele teve uma maratona bem puxada de Livrocast, cara. E assim, ouvi que tu vê a crescente evolução, que tu gosta dos livros, que tu gosta da qualidade do episódio, é o maior presente que a gente pode ter. Então, Felipe, obrigado, cara. E quando tu virar podcaster, por favor, nos avise. E a saudação que ele mandou, Loconianos, me parece que ele deve gostar aí de Douglas Adams. Muito bom. Eu pensei em alguma coisa assim, tipo com... Parece coisas de outro mundo. Isso. Ou de outras galáxias. Outras galáxias, né, cara? Muito obrigado do fundo do coração. Grande abraço pra ti. Seu Diego Loco, para encerrar o episódio de hoje, vamos aos agradecimentos. Agradecemos o Bruninho de Assis, ou Bruno Assis, do Papo de Mineiro, e comentou sem deixar os dados com medo de mim, né, porque eu sou stalker, e depois disse que não ia adiantar muita coisa, porque eu provavelmente já devo saber todos os dados de todos os ouvintes, o que é uma baita de uma mentira. Não, cara, clicou em baixar, eu já pego todos os dados. É o Diego stalker, então, não sou eu. Eu só passo pro Marcelo e ele apresenta depois. Agradecemos também a Francesca Abreu, que disse que a sintonia entre eu e o Marcelo melhora a cada cast, e que o Marcelo está cada dia mais solto. Marcelo soltinho. O Diego falou que deve ser ruim ser preso, né? Eu tô sendo solto, olha que maravilha, cara. Agradecemos também a Ana Schermack, da Pausa para um Café, Literário Cast e Killer Foxes, que mesmo com tanta coisa pra fazer, arranja um tempinho pra ouvir e comentar no Livrocast. Muito obrigado. Agradecemos a Joana Massen. Enfim. Puta, cara, a gente falou certo da outra vez. Acaba de ler o agradecimento, Diego. Vencedora de um dos exemplares do livro On the Road, que diz que nós fomos a primeira pessoa a acertar a pronúncia do sobrenome dela. Pô, desculpa aí, agora não sei mais qual é. Agora a questão é qual das pronúncias é correta, né? Essa é a questão. Eu acho que é Mazen. É, eu também acho que é Mazen. Tipo casa, então, enfim. Então comenta de novo. Se for Mazen, você comenta sim. Se for Massen, você comenta não. Por favor, é isso aí. Isso. Agradecemos a Priscila Schau, que depois de uma vida conseguiu finalmente comentar aqui e dizer que o Diego sempre zoa com todos os convidados. Sem exceção. Exatamente. Agradecemos também a Raquel Moritz, que chegou até nós procurando algo sobre Fábio Barreto e adorou o Livrocast. Bem-vindo ao Livrocast, espero que continue acompanhando. Agradecemos também a Bianca Gregório, que graças a nós fez o livro On the Road subir para o primeiro lugar na interminável lista de leitura infinita. E está adorando o livro. Gostei do nome, cara. Interminável lista de leitura infinita. ILLI, né? ILLI. Parece algo do Douglas Adams também, né? É. Se for com I maiúsculo e L's minúsculos, parecem 4 de 5. Que comentário desse. É coisa do Diego, né? Coisa do Diego. E Diego, pra fechar o agradecimento, cara, vamos mudar um pouquinho as coisas por aqui. Parabenizamos, olha só, no agradecimento, hein? É, parabéns. Oh. Parabenizamos o Simão Fincato, que nos próximos dias deve ser pai. E ao Bruno Lombardi, do podcast Milkshake Sem Gelo, que é pai há alguns dias. Exatamente, olha só, os pais. A gente comentou que eles estavam esperando filhos e tal, né? Então, um abraço do Livrocast e que vocês sejam muito felizes e que a família siga saudável e enfim. Então, o JPCcast de hoje fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio, que continuem baixando e ouvindo a gente, e até o próximo podcast. Até lá. Até lá. Alô? Olá! Alô. Fala alguma coisa, amor, por favor. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, você tá... Ô, Marcelo. Ah. Você tava falando com o Marcelo? Não, por quê? Não, achei que fosse comigo, pô. Fala alguma coisa aí, amor. Ah! Era com ela, né, cara? Lógico. Ah, tá. Me senti rejeitado agora. Só um pouquinho, amor, fala alguma coisa. Alguma coisa. O outro amor. Aqui.